Para o RBB Notícias, Alessandra Bento. Você ouviu mais uma edição do Giro de Notícias da RBB Rádio, que volta na próxima semana. 7 horas. Rádio Vitória AM, 1320 kHz. Ribeira, meio oeste catarinense, Brasil. Onde você menos imagina, o rádio chega com força, levando a informação com credibilidade, divulgando o seu produto para ter boas vendas. Seja qual for o tamanho da sua empresa, é preciso pensar em grandes resultados. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Você quer acertar na divulgação? Quer atingir o maior número possível de pessoas e principalmente o seu público-alvo? Quer ter resultados de verdade? Não tem comparação. Divulgação.